Muito obrigado, meus amigos e meus irmãos. Estamos aqui nas Minas Gerais, onde vimos buscar minérios mais importantes do que aqueles guardados nos seios das suas pródigas montanhas. É a riqueza do sentimento imortal, do sentimento que alimenta a criatura, portanto, alimenta a humanidade. Eis porque estamos pregando a política de Deus. Política não somente para o homem corpo, material físico, mas também para o espírito do homem. O homem sentimento imortal, criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que diz o irmão Zarur que a mensagem da religião de Deus carimba o espírito para a eternidade. Não adianta cuidar só do corpo. Ele instituiu da religião de Deus a caridade total, caridade do novo mandamento, caridade material para as carências físicas. O pão que você tem que dar à criança faminta, o medicamento que você tem que dar ao enfermo, o caldo quente que você tem que dar ao velhinho abandonado, a roupa para o que está nu, mas também a caridade para o espírito. Porque se o corpo tem carências, o espírito tem carências maiores. É como dizia Confúcio, mais importante que dar o peixe é ensinar o homem a pescar. E agora vamos à política de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10, segundo São Mateus, os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos do Cristo são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, cananita. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. e indo, pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Não leveis ouro nem prata, e nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Mas se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou cidade, sacudi contra ela o pó das vossas sandálias. Em verdade vos digo, que no dia do juízo final haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Guardai-vos dos homens, porém, porque eles vos entregarão aos tribunais e sereis até mesmo conduzidos à presença dos governadores, dos juízes e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos perturbeis com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será inspirado o que havereis de dizer. Porque não sereis vós quem falareis, mas o Espírito Santo, o Espírito de vosso Pai é que falará por vós. Nesta época, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Odiados sereis de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho de Deus. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Ora, se chamaram Beuzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, posto que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem encoberto que não venha a ser conhecido. O que hoje vos digo em particular, dizei-o a todos à plena luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o pelos telhados das casas. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? Nenhum deles cairá em terra sem que Deus o permita. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, portanto, pois valeis vós muito mais do que muitos passarinhos. Portanto, e aqui a advertência do próprio Jesus, muita atenção, vocês de Minas Gerais, que eu reuni hoje aqui nesta Cruzada da Comunhão com Deus, para elevar bem alto o nome desta obra, então atenção ao recado. Portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu, Jesus, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz, comodismo à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Pode parecer um paradoxo que Jesus está dizendo aqui, mas depois eu explicarei. E assim os inimigos do homem estão dentro de sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem quiser ganhar a sua vida, esse a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, o Pai Celestial. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo por ser um justo, receberá galardão de justo. E qualquer um que tiver dado, mesmo que apenas um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mas o próprio Jesus diz aqui que o operário é digno do seu salário. Então todos vocês serão dignos de receber o galardão na razão direta pela qual o maior benefício fizerem a esta instituição LBV, que foi criada por Zarur sob este slogan: por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Quanto às particularidades, aos aparentes paradoxos, Jesus dizendo que veio trazer espada, alguém pode argumentar como se ele disse que veio trazer ao mundo uma paz. Pode parecer Jesus incoerente, mas não há uma grande figura da humanidade que não seja considerada incoerente pelos tartufos, tartamudos, sorneiros, tardígrados da sua época. Tudo tem sua explicação, mas que o evangelho é quente, ele é quente mesmo. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre.